piano.

seguimos, seguimos já com quem? Com Luís Manuel, azar no amor. Será o azar o amor? Tenho sorte ao jogo, azar no amor. Tenho sorte em tudo, azar no amor. Tenho sorte ao jogo, azar no amor. Tenho sorte em tudo, azar no amor. Anda tanto tempo já a procura, me convenci no amor tem azar. Mas de quem eu gosto, não gosto de mim. Se só te não vem, tem por que andar assim. Com esta é que é o me consolar. Mas quem de fazer no amor tem azar. Só as que eu não quero, me querem a fim. Se só te não vem, tem por que andar assim. Olá, eu sou o Pedro Miguel e estou aqui consigo na Rádio Arco-Íris. Um forte abraço para todos. Então era a mensagem do Pedro Miguel, grande artista também. Pedro Miguel, eu penso em ti, dizendo. Não sei se é feitiço o que me aconteceu, mas dia após dia meu coração é mais teu. Se era aventura, hoje já não é. O que me aconteceu, mas dia após dia meu coração é mais teu. Se der aventura, hoje já não é não. É mais que amor, é loucura, é paixão. Hoje senti-se como uma rosa sem espinho, caminhando sem caminho, eu sinto-me assim. E se eu vejo o sol, eu penso em ti. Se eu vejo a lua, em ti.

appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Já é tempo direto ao Minho, com o grupo Capa Negra, que estará junto com nós dia 30 de Abril com a grande artista Gata na sala de festa de São Pedro e São Mamão. Então vamos lá com o grupo Capa Negra, uma desgarradinha, mesma maneira. Aproveitar para meter tudo em Portugal. Pedro Alves, Linda de Souza. On a tous auprès de nous un ami portugais qui nous aime. On a tous auprès de nous un ami portugais qui nous aime. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacalhau, la super boque et le sous-mol. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bacalhau, la super boque et le sous-mol. Yeah.

taça, bebo sempre numa taça, ou numa coisa qualquer. Está sempre à rasca quando volta lá da praça, leva com o rolo da massa a sua mulher. E ficamos sempre nas dedicatórias. Da parte do meu amigo Lourenço, para seus amigos de trabalho, para o seu familiar, sem esquecer o animador. E vai lá o Ruizinho de Penacova, linda neto, desgarrada do casamento. Boa noite, meu amigo, que a noite vai animada. Foi o tema que a malta mais pediu, e por um acaso é. Eu sei que muitos auditórios gostam muito desta música. Sempre com Ruizinho de Penacova. E não me sai da memória, da minha terra pus mandar. É que as moças de Penacova todas queriam casar.

que agora eu tô pronta pra poder te encarar. Pode olhar, você não tem mais esse poder sobre mim. Superei, já te falei, pode olhar. Pode olhar. E um pouco que ainda sinto por dentro, por fora você não vai notar. Pode olhar. É que essa paz que eu tô vivendo agora, nem você, nem que você beijou, você não vai beijar mais, vai ficar só na vontade, quando vê quem machuca mais, se sou eu ou a saudade, cê não vai me beijar nunca mais, acabou o amor, meu corpo no seu já não dá mais calor, a luz do seu olhar o meu já se apagou. Você diz que não tem graça amar assim. Foi tudo tão bonito. São Paulo. Embora você volte. Dirigir

Portugal. É um teste. Mais um à alma lusitana. Mais um aos corações apaixonados de um povo que resiste. Mas que resiste para provar o sabor da vitória. Só espera ganhar, o fogo, eu quero é ganhar, mais nada. Não me interessa quem marca. Resiste-se com nervos de aço. Resiste-se com a força da nação a correr nas veias. Dizem que é valente e imortal. Não é que é mesmo? Para mim a nação é isto tudo. Todos nós aqui reunidos somos a nação. Não é só os jogadores, não é só o treinador, não é só a equipa técnica. Somos todos nós. É um orgulho ser portuguesa. É sinceramente um orgulho ser portuguesa. E é esse orgulho, a consciência de ser um entre muitos. Entre muitos que até podem viver diferente, sentir diferente, estar longe, mas que têm o mesmo no sangue. Fernando, há quantos anos é que é imigrante na Venezuela? 42 anos. A minha nação é Portugal, é de onde eu nasci. Vivi aqui até aos 22 anos. E aqui é Portugal, é Portugal. Portugal é o amor. E o amor também ajuda a passar no teste. Um teste que vive de palpites e até de treinadores de bancada. Como é que chama? Fernando dos Santos. Fernando Santos? Também. Oh, também? Santos como treinador, é. Então, Fernando Santos, como é que vai ser este jogo? Acho que vou sofrer. Mas eu tenho fé que o Ronaldo vai marcar e vamos ganhar o jogo e vamos ser campeões. E para alguns, a fé também vai a jogo. A religião é a que cada um escolhe. E para muitos, é esta. Esta vontade de vestir as cores de Portugal e gritá-las mais alto. Ai, eu pensei que não ia ser igual, mas já estava a festejar. Mas depois foi igual e estava a festejar na mesma. Os seus amigos não dizem que é maluquinha da cabeça. Dizem, mas Abel, tu não bates bem na bola. E eu, pronto, já lá. E quando a bola balança a rede, não bate mais forte o coração de um. Bate o de muitos, o de milhares, o de milhões. É uma alegria imensa, chama a alegria, juro. Eu acho que eles vêm cá. E eles? A sério. Eu acho que eles vêm aos aliados. Ai, se querem, eu estou cá à espera deles todos. Bate um beijo, todos. E não faltou nenhum, um único, dos que deram a forma a mais um saboroso troféu para Portugal. A quem é que sabe esta Liga das Nações? Sabe a uma vitória doce, mas ao mesmo tempo amarga, para toda a gente que duvida da nossa seleção, toda a gente que duvida de Portugal, tenham aqui a prova que nós somos campeões! E a vitória é de todos. De todos os que passaram no teste. E é duro o teste de acreditar sem ses. Acreditar de forma inquestionável. E para esses, a glória tem outro sabor. Vamos lá com tudo, David Careira, nossa seleção. Isso na cara está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for ter um erro toda a gente, ao meu lado tenho os mesmos desde sempre. Firma na corrida com fé na minha vida até o fim. Nós só sabemos. No!

depois, campeões do maior do mundo, isto não há dúvida nenhuma. Vamos lá com a dedicatória. E é da parte de Sónia Leal, para toda a família. Foi embora. Para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer os animadores da rádio. Então vamos lá com Rubén Aguiar, a música do Gago. Uma canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou. No corpo, no corpo, no corpo, no corpo, tudo freira. Sempre nasce uma cor, uma pupu, uma pupu, uma pupu em novela. Um dia um gago me falou que a mulher que ele tanto foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, numa canção que dizia assim: você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou. Corpo no corpo, no corpo sofrerá. Tornasse uma pupu, uma pupu, uma pupu, uma pupu e novela. Se o teu maridinho pede um docinho que não me dás, fica saciado e assim outro uma dedicatória da Pata Manuela para a sua amiga Rosi, para o seu marido, para todo o pessoal que a conhece, sem esquecer o animador. Então ela pediu-me um artista bem conhecido aqui na rádio, Hugo Manuel, se um dia eu não pudesse cantar. O que a alma tiver para dizer, e se um dia a voz me faltar, meu primeiro amor que comigo nasceu. A magia pela qual me apaixonei. Contar histórias através das minhas canções. Occasion particulière, pensez à SAS. Lá tivemos pequeno problema, mas tudo se resolve. Vamos lá com Pedro Miguel, teu sabor em ti. Mais de ti, tudo que eu mais quero é teu amor, para ser um homem mais feliz.

Chegou a hora de dar um pulinho de dança com o grupo Onda Centro. Eu medo todos os dias, amando da minha mulher. Amando da minha mulher, eu medo todos os dias, de lá por onde der. We'll be right back. já vamos lá continuar, dar um pezinho de dança. A minha vizinha tem um telescópio, é uma coisa... E eu, para mim, chega a hora de me despedir de vocês. Fica toda a noite a olhar para as estrelas, pois ver um... E pois é, tudo que é bom se acaba, mas... Parece... Portugal em festa torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas até ao meio-dia. Ver um planeta, mas agora para mim foi um imenso prazer estar aqui com vocês, um imenso orgulho. Isto não muda. Ela só quer ver um comer. A partir das 14 horas até 16 horas terá a música da Glória, que é a minha Glória. Aquela maquineta, sempre à procura de um cometa. Ela só quer. E amanhã, Voz de Portugal com Asmiro. Logo de manhã, depois a partir das 6 horas, a pausa musical com a Silvia. Sempre à procura. Sexta-feira com o meu amigo Lourenço, fim de semana à porta. E a partir das 5, sempre a música portuguesa, 5 horas até 19 horas, é? Descoberta com Manel. Sábado de manhã com a Cristina, Portugal no coração. E domingo, Canta do Galo com António. No telefone sono, o Colonel com a Cátia e o Jerome. Contrariado quando eu quero brincadeira e passo o tempo e... E mais, sintoniza a vossa rádio, a nossa rádio, a Rádio Arconciel, a sua rádio. A minha mãe já me tinha avisado que era quase... Então daqui lá, portas bem, tudo de bom, cuida de vocês sempre. Isso que hoje... E um forte abraço, tchau, tchau, e até para a semana. O que eu quero, preciso de uma fada, de uma boa fada. Sorte ao amor, preciso de uma fada, de uma boa fada. Pode ser que a vida me corra melhor. Preciso de uma fada, de uma boa fada. Para ver se eu tenho mais sorte ao amor. Preciso de uma fada, de uma boa fada. Pode ser que a vida me corra melhor. De enchidos, alheias, chouriços e bom salpicão. É um negócio bem antigo, com muito orgulho sigo a tradição. Todas as donas de casa ficam encantadas com o meu fumeiro. Tem fio bem comprido, pois é preciso para defumar. Sei que o chouriço é gostoso, mas não me canso de avisar. O meu chouriço tem fio, tem fio, tem fio, tem fio para pendurar. Como um bem devagarinho, tire a pele com jeitinho para melhor saborear. E o meu chouriço tem fio, tem fio, tem fio, tem fio, sim senhor. Seja um cozido ou criado, é de boa qualidade, não há chouriço melhor. Tem um fola português, é bonito e com certeza está sempre finadinha. Já quem diga tocar nela é um regalo. Muita mulher portuguesa me gaba a concertina. Até já houve quem me quisesse comprar. Diz que já está ensinada, já sabe tocar um fado. Eu sempre disse, ei, chegar no estrangeiro, que a minha gaita vai comigo para o teu lado. Estica o fola, encolhe o fogo, como é bom eu tocar. Está tudo a bombar. Está tudo a bombar, e a mulher portuguesa gosta de investigar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar. Estica o fole e colhe o fole, como é bom ver tocar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar, e a mulher portuguesa gosta.